programa Momento Espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Boa tarde, amigos. Sou Wanda Marmiroli Pascoal e este é o programa Momento Espírita, número 145, produzido pela Associação Espírita Mateus. Olá, pessoal. Quem os cumprimenta é Serginho Crivellar. Boa tarde e muita paz a todos. No final do programa, sortearemos o livro Esculpindo o Próprio Destino, psicografia de André Luiz Ruiz, ditado pelo Espírito Lúcius. Sortearemos também o DVD Crianças Índigo, de Divaldo Pereira Franco. E para concorrerem, telefonem para o 3552-3460. Dona Thelma aguarda a sua ligação. Boa sorte a todos. Então, e é muito bom estarmos juntos novamente e utilizarmos esses minutos iniciais para nos colocar em contato com os amigos espirituais, a fim de sermos amparados e beneficiados, buscando abrir nossas mentes e corações para os ensinamentos de hoje e possamos incorporá-los ao nosso íntimo como bagagem que nos acompanhará nas diversas encarnações que ainda teremos. Que o nosso amigo convidado da tarde seja feliz em sua mensagem. Que assim seja. Que assim seja. Prezados ouvintes, hoje, para nossa alegria, recebemos André Luiz Sobreiro. Ele é o presidente do Centro Espírita Portal de Luz da cidade de Severínia. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Que a luz do Divino Mestre o envolva e o ampare durante a exposição do tema da tarde. Boa tarde, André. Você sabe que é sempre um prazer recebê-lo mais uma vez em nosso programa, em nossa casa, em nossa cidade. Você é muito querido. Aproveitamos a oportunidade para lhe agradecer o carinho, a atenção com que sempre atendeu aos nossos convites para estar aqui conosco. Nossa gratidão e amizade para sempre, André. Queremos contar com você também no ano de 2012. Esse já é um compromisso nosso, né? A gente não precisa nem de convite, mas... Boa tarde a todos. Que Boa Jesus tarde, nos ilumine, nos ampare. E que a nossa fé, alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, alicerçada no conhecimento do Evangelho de Jesus, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Agradeço de coração por poder voltar ao Urupês, rever amigos e trazer um pouquinho desse muito pouquinho que nós já sabemos sobre a doutrina espírita. Pois bem, André. E esse pouquinho sobre o que você irá nos falar na tarde de hoje. O que você preparou para os nossos queridos ouvintes na tarde de hoje, André? Nós vamos bater um papo, vai, usando uma linguagem bem simples, sobre as cartas de Paulo. Levantamos algumas coisas aí na bibliografia espírita, na interpretação de Emmanuel, na história linda que Emmanuel conta no livro Paulo Estevão, para a gente discutir alguma coisa a respeito dessas cartas. A hora que vocês quiserem, a gente começa o... Então, se você fique à vontade, pode entrar no tema e se a gente achar um momento oportuno, nós faremos algumas perguntas, não, Andy? É verdade. Você fica bem à vontade, o microfone é todo isso. Seu. Isso. A gente espera saber responder quando a pergunta surgir, né? Vamos lá. Ah, vão ser muito difíceis essas perguntas. Então, pensando nas cartas de Paulo, a primeira questão que surge é a seguinte: por que que o Paulo precisou escrever carta? A troco de quê escrever carta? Então, a história que é narrada por Emmanuel no livro Paulo Estevão, ela é extremamente interessante. Porque nós sabemos que quando Jesus visita Paulo nas portas de Damasco e acontece a conversão do Paulo no ano 35 da era cristã, segundo Emmanuel nesse livro, o Paulo assume com muita vontade, com muita disciplina, a tarefa dele de evangelizador. Portanto, Paulo não conheceu pessoalmente Jesus. Enquanto encarnado, não. Jesus foi se mostrar para ele depois da crucificação, quase 2 anos depois. Porque Jesus foi crucificado no ano 33, foi Paulo, e ele se encontra com Paulo nas portas da cidade de Damasco no ano 35, quase 2 anos depois. Então, o Paulo abraça essa função de evangelizador, talvez o maior divulgador do cristianismo na história da humanidade, com extrema disciplina e extrema vontade. E quando das viagens, nós nos lembramos que foram 3 viagens missionárias, mais a 4ª viagem, que foi quando ele viajou preso para ser julgado em Roma. Então, na verdade, 4 viagens, né? E ele sai fundando igrejas. Quando ele funda as igrejas, era longe uma da outra. Então ele não tinha como atender esse tanto de gente. Não existia carro, não existia avião. Como atender tantas igrejas tão longe uma da outra? Daí surgem as cartas. Mas nós vamos contar com um pouquinho mais de detalhes. Pós-crucificação do Cristo, o Evangelho tinha algumas necessidades, eu diria até urgências. O Evangelho de Jesus tinha no mínimo duas urgências depois da crucificação do Cristo. Primeiro, criar uma identidade. Definir o que era a prática cristã para não confundir com as práticas do judaísmo, que senão mais cedo ou mais tarde o judaísmo ia engolir o cristianismo. Porque para os judeus, até hoje inclusive, Jesus não é o Messias. Jesus é mais um profeta e Moisés é maior que ele. Eles ainda esperam o Messias, estão, né? Esperando, algumas seitas judaicas esperam o Messias até hoje. Então era necessário, uma das urgências era essa. Criar identidade, o que é prática cristã e o que é prática judaica. E a segunda, vencer os limites da Palestina. Porque o evangelho estava muito firme na Palestina, que foi onde Jesus pregou. No norte, na Galiléia, mais para baixo, na Judéia, ali estava firme, porque o próprio Cristo fez o trabalho. Mas era necessário vencer esses limites. Então nessa ação de vencer os limites, o Paulo faz as viagens e funda as igrejas. Fundadas as igrejas, depois ele não tinha como atender a todas. Nós vamos narrar aqui, nós vamos ler para vocês o pedacinho onde o Emmanuel narra isso no livro Paulo Estevão. E é interessante a estratégia do Cristo, porque o Paulo sai viajando, entra nas cidades que já tinham sinagogas judaicas. Uhum. Então ele entra na sinagoga e fala sobre o Cristo. Naquela cidade onde já havia uma sinagoga, ele converte algumas pessoas ao cristianismo e funda uma igreja. Uhum. Olha a estratégia do Cristo. É como se ele dissesse, Paulo, onde houver uma sinagoga, você funda uma igreja. Você vai entrar, vai pregar o cristianismo, vai apanhar. Ele criava um líder em cada local. Isso, exatamente. Né? E é interessante a gente pensar o seguinte, as comunidades cristãs foram criadas no mesmo lugar onde tinha sinagoga. Mas aonde que eles estudavam o evangelho e oravam? Na casa das pessoas. Na casa de quem tomava a frente, como a Wanda disse. E a espiritualidade bate muito em cima do evangelho no lar, por causa disso. Porque quando nós deixamos de cultuar o evangelho na nossa casa para procurar uma casa de oração, as famílias começaram a degringolar. Que interessante. Quando o evangelho sai da nossa casa para ir para uma casa de oração e nós deixamos a nossa casa, nosso lar, para ir à casa de oração, a nossa casa começou a degringolar as famílias. A espiritualidade bate muito firme hoje em cima do evangelho, da prática do evangelho, não é por isso. A primeira casa, a primeira igreja, então, é o nosso lar, é a nossa casa. Com certeza. Isso. O berço dos primeiros resgates, o berço das primeiras reaproximações reencarnatórias é dentro da nossa casa. Quando Jesus fala, amai o teu próximo como a ti mesmo, se a gente pegar a palavra próximo no sentido literal de proximidade, os mais próximos são os familiares. Exatamente. Então é esse que nós vamos ter que nos esforçar para amar mais do que o normal. No caso, André, só me permitam uma parte, essas sinagogas que ele implantava o cristianismo eram... Da religião judaica, eram judeus, né? E ele já, então, implantava o cristianismo deixado por Jesus. É, o Emmanuel narra isso várias vezes no Paulo Estevam. Ele entrava e pedia a palavra, e ao invés de pregar Moisés, ele pregava o Cristo. Uhum. Era mal recebido, algumas vezes agredido, mas ele convencia um grupo de 3, 4, 5 pessoas. Certo. E esse grupo fundava as igrejas. Uhum. Que nós não podemos pensar como um prédio, e sim como um grupo de pessoas que se reunia para estudar o Evangelho e orar, e para entender o exemplo do Messias. Então pessoas, mesmo às vezes judeus, às vezes pagãos, que gostavam da mensagem do Cristo e se acostumavam, vamos dizer assim, né, se convertiam ao cristianismo. Uhum. Mas aí, em determinado momento, o Paulo percebeu que ele não ia dar conta. Muito longe uma igreja da outra, 400, 500 quilômetros uma cidade da outra. Aí o Emmanuel narra para a gente no livro Paulo Estevam. Sentindo-se incapaz de atender todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Eu esqueci de mencionar aqui, Paulo estava em Corinto. Uhum. Esse pedido do Paulo para Jesus, uhum, ele estava em Corinto, uma cidade, uhum, na Grécia. Emmanuel continua. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Jesus indo visitá-lo. Que merecimento, né? Nossa Senhora, que grandeza, não? Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. O que, que Jesus disse para o Paulo? Não temas. Prossegue ensinando a verdade, não te cales, porque estou contigo. Olha bem. Que maravilha. Não para, não. Estou contigo. Uhum. Pode confiar. Aí Emmanuel narra. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Paulo se sentiu consolado de tudo que ele já tinha apanhado, tudo que já tinha sofrido, uhum, de tudo que ele já tinha andado a pé no deserto, é, aquele sol de 50 graus na cabeça, tudo aquilo valia a pena pela bondade do Cristo. Pela visão do Cristo. Exatamente. Que ele teve, né? Emmanuel continua. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender as várias igrejas fraternas. Aquela história que eu falei para vocês, da distância. Uhum. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Olha o que Emmanuel está dizendo. Paulo não precisa nem falar. Uhum. Bastou ele lembrar da dificuldade da distância e o Cristo já... Olha o que o Cristo disse. Não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente, presta atenção agora, pelos poderes do Espírito. Poderes do Espírito é mediunidade. Uhum. Pela mediunidade. É isso. E Jesus continua. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. As cartas de Paulo foram sugestões pessoais do próprio Cristo. Por não poder atender a todos por causa da distância, lógico, Jesus sugere a ele. Escreve. É. Jesus continua. Presta atenção. Os de boa vontade saberão compreender. Só os de boa vontade. Uhum. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual, presta atenção agora, do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Exemplificação. Não adianta a gente ficar pregando, não. O próprio Cristo disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse entra no reino dos céus. Jesus continua. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. O que, uhum, que o Emmanuel está dizendo? A carta que o Paulo escreve, uhum, vinha do Cristo, passava por Estevão, e Estevão ditava para o Paulo que o Paulo era médium. Uhum. Vinha direto do Cristo. Tirando alguns problemas de filtragem, porque nós não temos capacidade mental para entender o que o Cristo pensa, quem somos nós para isso, excetuando essa dificuldade mental, as cartas de Paulo vêm diretamente do governador espiritual do Orbe. Ele continua. Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. As cartas de Paulo vieram direto do Cristo. Aí você vai estudar o Paulo Estevam e dar uma olhada nas cartas. Paulo não escrevia, ele ditava. A única carta escrita de próprio punho foi a carta aos Hebreus. Mas e o Estevão? Estevão. Não era Estevão é que ditava as cartas. É como se, na verdade, Jesus ditava, ditava, Estevão filtrava, transmitia para o Paulo. Paulo, certo, era médium. Uhum. E o Paulo ditava para um escriba. Somente a título de de esclarecimento. É bom você falar quem foi Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Era um judeu que passou por uma situação extremamente desagradável, foi preso, foi levado às galeras. E aí ele, pela bondade dele, ele teve merecimento para ser libertado das galeras próximo de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, no finalzinho do ano 34, começo do ano 35, ele vai à casa do caminho e é curado por Simão Pedro. Vários passes, tratamento, alimentação, carinho, ele é curado. E aí ele recebe de Simão Pedro uma cópia do Evangelho. E ele se exalta. Nossa, cadê o Messias? Eu estou procurando o Messias. Aí Simão, ele tem aquele cérebro diálogo com Simão Pedro, que Simão Pedro fala assim para ele: então, meu filho, o Messias já veio, já foi crucificado, vou te trazer os textos novos. Textos novos é a parte do Evangelho de Mateus, que os historiadores têm certeza absoluta que foi escrito no ano 70. Emmanuel está dizendo que no começo do ano 35, o Evangelho de Mateus estava quase pronto. Então Emmanuel está corrigindo a história. E Estevão se torna cristão firme. E é perseguido por Perseguido Paulo, também, pelo próprio Paulo. Apedrejado. Apedrejado. Né? Era anticristo, que ele era o maior perseguidor do cristianismo, né? O Paulo. Veja bem. Não vamos entrar em muito detalhe. Vamos deixar o pessoal ler o livro, né? Que todo mundo leia o Paulo Estevão aí para ver que livro sensacional é aquele. Maravilhoso. O maior romance espírita que existe. Vamos voltar para o texto de Emmanuel, que vem uma revelação interessantíssima agora. Emmanuel termina as palavras do Cristo, o Emmanuel vai narrar. De fato, no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja, subentenda-se, né? Na comunidade de oração, novas e estranhas dúvidas e contendas. Aqui a gente já pega um gancho. Lembra que nós falamos que era necessário que o cristianismo criasse as suas identidades? Uhum. Aonde não havia essa identidade firme, os judeus conseguiam plantar a dúvida. Exatamente. Por exemplo, na continuação do livro Paulo Estevão, o Emmanuel vai falar pra gente que o judaísmo tentava colocar na conversão de alguém pro cristianismo um batismo, que é a circuncisão. Uhum. Porque um pagão, né, um gentil, alguém que não era judeu, quando ele se tornava judeu, ele era circuncidado. E eles estavam tentando fazer com que qualquer pessoa que se convertesse ao cristianismo também passasse pela circuncisão. Nós sabemos que não há nenhum tipo de batismo. A conversão para o cristianismo, ela é de coração. Você se converte quando você fala: não quero mais fazer as coisas erradas que eu fazia, quero deixar de errar e quero aprender a fazer o bem. Não há batismo. Então é interessante a gente pensar aqui quando o Emmanuel fala que os judeus tinham conseguido despertar na igreja de Tessalônica estranhas e dúvidas e contendas. Então eles ficavam falando: mas isso aí que você está falando, que Jesus ensinou, é contra o que Moisés ensina. E às vezes os cristãos não tinham argumento para discutir. E às vezes nós não temos argumento, mas nem por isso a gente deixou de acreditar. Mas a gente se confunde. Por não ter argumento para... Pela dúvida mesmo, né? Por não ter argumento para convencer as pessoas, às vezes a gente fica em dúvida se a gente realmente acredita. Nossa fé não é isso tudo que a gente fala, né? Está bem longe de ser ainda. Mas vamos voltar para o Emmanuel aqui. O Emmanuel diz: Timóteo corroborava com as observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, lá em Tessalônica. Mas este, Paulo, deliberou pôr em prática o alvitre do mestre. Escrever. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só. E chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Qual foi a primeira das epístolas? Tessalônica, não é? Emmanuel está revelando para a gente que a primeira epístola escrita por Paulo é a primeira epístola aos Tessalonicenses. Tessalonicenses eram... moradores de Tessalônica, que é uma cidade na Grécia. A primeira epístola escrita por Paulo foi a primeira epístola aos Tessalonicenses, porque ele escreve duas aos Tessalonicenses. Primeira e segunda, é verdade. Uma revelação. Nós não sabíamos que a primeira epístola citada na Bíblia é aos Romanos. Emmanuel está revelando qual foi a primeira. E aí a gente vai pegar mais alguns ganchos aqui, porque Emmanuel deixa tanta coisa para a gente discutir. Timóteo corroborava com as observações pessoais. Depois ele termina dizendo que Paulo julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira carta. Por quê? Porque se faltasse a inspiração para o Paulo, Timóteo e Silas podiam estar na sintonia da espiritualidade maior. Ele nunca escrevia sozinho. Nunca. A única carta que ele escreveu sozinho e de próprio punho foi a Epístola aos Hebreus, que é a última. Certo. Aos Hebreus. Por quê? Porque o Emmanuel vai narrar no livro que toda tarde Sempre no cair da tarde, comecinho da noite, ele era visto a escrever um documento com o próprio punho. Muitas vezes, ele parava de escrever chorando. Paulo. E aí ele vai falar lá no final, quando ele entrega a carta para quem ia levá-la. Uhum. Esta é a Epístola aos Hebreus. Uhum. E ele vai falar assim: fiz questão de grafá-la com os meus próprios recursos por tratar-se do meu povo. Paulo era hebreu. Que interessante. Emmanuel deixa tudo isso pra gente, mas nós temos que ler com mais atenção. A gente lê correndo. Ele tinha as duas cidadanias, né? O Paulo. O Paulo, na verdade, ele era um homem de três mundos. Paulo era hebreu, discípulo de Gamaliel. Quando Gamaliel se afasta do Sinédrio, ele assume a vaga. Mas era cidadão romano. Também. Como é que... eu até demorei muito para descobrir isso. Por que ele conseguiu a cidadania romana? Mas tive que pesquisar muito para descobrir isso. A cidadania romana, ela era dada, vamos dizer assim, para quem fizesse um favor muito grande para o Império Romano, para o governador romano na cidade. No caso, Paulo nasceu em Tarso. Então, alguém teve que fazer um favor muito grande para o tribuno romano que dirigia a cidade de Tarso, como se fosse um prefeito, ou você comprava a cidadania romana por um valor exorbitante. Então, de uma dessas duas formas, o pai de Paulo Apóstolo ganha a cidadania romana e o filho herda. Então, quer dizer, hebreu, cidadão romano e mais. O Emmanuel vai falar pra gente que Paulo estudou em Tarso, numa universidade que tinha recebido pouco tempo antes um ilustre mestre grego. Um mestre que saiu de Atenas e veio morar em Tarso. Então, ele era hebreu, conhecia bem a cultura dos hebreus, conhecia bem a cultura romana e conhecia bem a cultura grega. Se nós não tivermos essa noção, a gente entra nas cartas de Paulo e não entende nada. Nada. Porque tem hora que ele está falando da cultura dos hebreus, tem hora que ele está falando da cultura dos romanos e tem hora que ele está falando dos gregos. Isso Paulo de Tarso, né? Tarso, nasceu em Tarso. Uhum. Ele é natural de Tarso. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa aqui. É interessante a gente notar o seguinte, Timóteo é um dos espíritos que mais colaboram com Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Uhum. Justamente porque Paulo era um estudioso da mediunidade, e ele vai falar muito de mediunidade. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, eu já fiz essa palestra aqui para vocês. Justamente por isso, porque Paulo era um estudioso dos poderes do Espírito, e Timóteo era muito amigo de Paulo, Timóteo é um dos maiores colaboradores de Kardec no Livro dos Médiuns. Uhum. Todo tempo, quando a espiritualidade se manifesta no Livro dos Médiuns, você vai olhar embaixo quem que assina, Timóteo. Uhum. O tempo todo Timóteo se manifesta no Livro dos Médiuns. É um estudioso da mediunidade. Olha que interessante, está tudo amarradinho. Tudo relacionado. Tudo relacionado. Né? Portanto, para a gente encerrar essa introdução, vamos dizer assim, as cartas de Paulo foram ideias do Cristo. Tamanha distância que não podia ser percorrida a tempo de ajudar a igreja, Jesus sugere pessoalmente para o Paulo, escreve. Uhum. Então Jesus ditava a carta, Estevão filtrava, transmitia para o Paulo, que era médium, e o Paulo ditava para um escriba, que era o responsável pela escrita. Interessante porque... Só me permite uma pergunta, por que ele próprio não escrevia? Ele tinha que ditar para um escriba? Porque muitas vezes o ato de você escrever já te desconcentra da inspiração. Ah, né? Certo. A inspiração tinha que ser bem pura. Uhum. Ele não podia estar preocupado com pena, com tinta, certo, com papiro ou com pergaminho. É, né? O Emmanuel vai falar no Paulo Estevão que ainda era pergaminho, ainda não era papiro. Certo. Né? Pele de cordeiro. Então, porque nós hoje a gente vai, pega R$5, vai numa loja, compra uma Bic e um monte de sulfite e escreve à vontade. Na época, certo, dava trabalho. Uhum. Ele tinha que molhar a pena na tinta, isso desconcentra, né? Uhum. Então, eles preferiam valer-se de um escriba. E aí você vai lá na Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 22, está escrito assim: eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Tércio, foi o escriba. Tércio foi o escriba da Epístola aos Romanos. Olha que interessante. Muito interessante. Porque o Paulo começa assim, no finalzinho da carta, é o último capítulo, ele começa assim: saudai fulano de tal, saudai não sei quem, saudai. Ele começa a saudar um tanto de gente, parece que o escriba se empolgou e falou, eu vou saudar também. Escreveu lá, eu Tércio que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Uhum. O escriba se assinou. Olha que interessante. Tércio foi o escriba da carta aos romanos, que eram cristãos que viviam em Roma. Por que romanos, né? Cristãos que viviam em Roma. Uhum. Paulo orientou eles também. Ideia do Cristo. E o Emmanuel deixa isso claro pra gente no livro Paulo Estevão. Alguma pergunta? Nossa. Algum comentário? Não, é apenas a curiosidade na sequência da história, que é interessantíssima, né? Essa sua perspicácia em pesquisar, em descobrir detalhes, né, que passam muitas vezes desapercebidos à maioria de nós, você consegue filtrar, né? Mas o André então, Luiz... interessante isso, né? O André muito Luiz é especialista então, nisso, né, Sérgio? Que você prossiga na sua explanação. Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora na primeira epístola aos Coríntios. Agora nós vamos entrar um pouquinho nas cartas. Bem superficial, lógico que não tem nem como, em uma hora, a gente querer dissecar o assunto. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, o Paulo vai falar da ressurreição. No versículo 12, ele fala assim, ora, se se prega que o Cristo ressuscitou entre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Ele está dizendo o seguinte, se vocês estão pregando que não há ressurreição, então o Cristo não ressuscitou, porque havia discussão. É. E no versículo 13 ele fala assim, e se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Porque havia dúvida, será que ressuscitou? Será que isso existe? Na verdade, o que eles chamam de ressurreição é o que nós chamamos de imortalidade, não é ressurgir com o corpo físico. O próprio Paulo vai narrar isso um pouco mais à frente. Mas isso, essas dúvidas foram suscitadas 2 anos após a morte do Cristo? É, pois é. Na verdade, até mais, viu, Sérgio? Porque a conversão de Paulo foi 2 anos depois da morte do Cristo, mas a escrita das cartas foi mais à frente. Até mais tempo. Relativamente recente a morte do Cristo. E posterior, né? Posterior, né? Bem posterior. Aí, em cima desses dois versículos, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, faz um comentário interessante. Olha o que Emmanuel fala. Muitos teólogos situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. O que Emmanuel está dizendo? Tem gente que se acha no direito de dar a última palavra, em termos de lei de Deus, e fala que a alma vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório para se purificar. É isso que ele está falando. E ele continua. Declaram outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro, consagrado ao juízo final. São esses irmãos nossos, teólogos, que dizem que a alma dorme até o juízo final. Mas isso está na Epístola? Não, isso aqui é um comentário de Emmanuel. É um comentário de Emmanuel. De Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu costumo fazer uma brincadeira nessa hora, né? Quando eles falam que tem gente que acredita que o espírito dorme, tem uns par deles aí que eu adoraria se dormisse. Um pouquinho antes de desencarnar, eu dava até uma maracujina. É. Nós não temos esse merecimento, eles voltam. É. E se tiver alguma coisa contra a gente, nós estamos enrolados. Que vão andar na rua atrás da gente. É verdade. Quem dera dormisse, né? É, inclusive, essa brincadeira não é minha, é do Raul Teixeira. E graças a Deus está se recuperando bem de um problema de saúde. Ai, graças a Deus. Emmanuel continua. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evoluiu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. E Emmanuel encerra o trechinho. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Emmanuel está dizendo para a gente isso. Ressurreição é vida. Então, na verdade, a ressurreição do Cristo, ela não é no sentido dele ter se mostrado no domingo a Maria Madalena. A ressurreição do Cristo não foi no domingo, foi na sexta, quando ele desencarna. Ele ressurge no plano espiritual. Por que no plano espiritual? Questão 85 do Livro dos Espíritos. Qual dos dois mundos, o espiritual ou o físico, é o principal na ordem das coisas? Espiritual. Espiritualidade responde. O mundo espiritual, porque ele precede e sobrevive a tudo. Então ele ressurge na sexta, quando ele se desliga do corpo e ressurge no plano maior. No mesmo dia em que ele foi crucificado. Exatamente, exatamente. Na verdade, no domingo ele não ressurge, ele se mostra, ele se materializa. É. Mas a ressurreição foi na sexta. Quando ele desencarna, se desliga do corpo e ressurge no plano maior, no plano espiritual. Vamos entrar um pouquinho mais profundo agora. No mesmo capítulo, no versículo 35, ele fala assim, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Olha que interessante. Tinha dúvida. É. Vem com um corpo físico, tem outro corpo. Como é que funciona? Versículo 36, olha o que o Paulo fala. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como trigo ou como qualquer outra semente. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, vou falar de ressurreição, mas vou comparar o processo de uma semente. Calma que vocês vão entender. Versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. Olha o que ele está falando. Tem um corpo para a gente aqui no plano físico, mas há um outro corpo. Ele está chamando de corpo celeste. que é o mais para frente. Vamos chegar lá. Aguenta firme. Mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Ou seja, corpo terrestre é para nós. Esse corpo celeste é outra história. Calma que nós vamos chegar lá. Ô, André, qual é o livro que está isso daí que você está falando? Não, isso aqui era... Não, é da Epístola. É, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15. Certo. Nós vamos agora para o versículo 44, quando ele fecha a questão. Semeia-se corpo material, colhe-se corpo espiritual. Se há corpo natural ou material, também há corpo espiritual. O que, que ele está dizendo? Lembra que eu falei agora há pouco que ele está comparando a ressurreição a uma semente? Uhum. O que, que você faz com a semente? Você joga na terra? Não. Você faz um buraco e... Planta. E enterra. É. O que, que ele está dizendo? Você enterra o corpo material para na hora da ressurreição ressurgir com o corpo espiritual. Aquilo que Kardec chama na doutrina espírita de perispírito. Perispírito. O Paulo já estava narrando isso lá atrás. Uhum. Quando a gente morre, a gente enterra o corpo físico. Material, físico. Quando da ressurreição, ressurge-se com o corpo, que ele está chamando de corpo espiritual. Eu gostaria que você grifasse bem esse exemplo da semente, que é muito importante, porque as pessoas possam entender. O próprio Paulo está dizendo no versículo 35, 36 e 37, eu vou falar de ressurreição, mas eu vou falar comparando ao processo de uma semente. E quando ele fala no versículo 44 que eu semeio o corpo natural, ele está dizendo o quê? Enterro o corpo natural ou o corpo material. Olha lá, semeia-se corpo material, ressuscitará corpo espiritual. Quer dizer... Ele tá falando claramente. Enterrou o corpo... Enterrou o corpo físico. Mas na hora de ressurgir, o corpo físico não saiu de lá, meu filho. Nasce é o corpo espiritual. Na hora de se mostrar... Corpo celeste ou espiritual? Corpo espiritual. Aquilo que Kardec chamou de perispírito. Olha que sensacional isso. E o próprio Paulo tá dizendo. Ele tá falando, eu vou comparar a ressurreição a uma semente. Semeia corpo material, você enterra o corpo físico. Mas na hora de se mostrar na ressurreição, não é o corpo físico, é o corpo espiritual. Interessante. Sensacional, interessante. Né? Ô André, vamos fazer um pequeno intervalo para você reorganizar os seus apontamentos e voltamos logo em seguida. Feito. Tá? Momento Espírita. Caminho deserto que ele encontrou Jesus e percebendo bem perto se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco sem ódio no coração e Ananias no abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes. Que a paz é o fruto do amor e do bem. Foi num caminho deserto que ele encontrou Jesus e percebendo bem perto se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco sem ódio no coração e Ananias no abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, Ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje, o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes do além que faz no céu. E a paz é o fruto do amor e do bem. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bom, amigos ouvintes, nós agora, após essa linda música, nós continuaremos ouvindo nosso amigo André Luiz Sobreiro e pedimos para que liguem, né, para 3552-3460, quem quiser concorrer ao CD e ao livro, que são sempre muito elucidativos, muito esclarecedores. E mais esclarecedor ainda é o nosso amigo aqui presente, que vai continuar com os esclarecimentos. Aliás, Wanda, a gente gostaria também de pedir para os nossos ouvintes, se quiserem fazer alguma pergunta, né? Isso. O André está aqui à disposição para responder. Com certeza. Tá? E temos certeza que não ficarão sem resposta. Tem muita gente aí com a cabecinha esquentando, querendo perguntar. Tem certeza disso. Não, depois no final a gente deixa o e-mail. Quem quiser perguntar direto, a gente faz isso também. Uhum. É, vamos lá, voltando às epístolas de Paulo, então. Ainda na primeira aos Coríntios, só que nós vamos voltar um pouquinho para o capítulo 13. Como nós dissemos para vocês, o capítulo 12, 13 e 14, ele é bem explicado, né? Paulo fala muito sobre a mediunidade. Interessantíssimo. No capítulo 12, ele faz um apanhado geral. No capítulo 13, que é o que nós vamos usar, é o chamado poema do amor. E no capítulo 14, o Paulo vai falar sobre os profetas, que é aquilo que na doutrina espírita nós chamamos de médium, é a mesma coisa. E ele vai chamar de profeta aquele que fala mediunizado no seu idioma. E ele vai chamar de falar em línguas aquele que fala mediunizado em outro idioma. Aquilo que a doutrina espírita chama de xenoglossia, que é quem, o médium que tem facilidade para deixar se manifestar um espírito que fala em outro idioma, teoricamente um idioma estranho ao médium. Teoricamente, porque ninguém me prova que o médium não falou esse idioma em outra encarnação. E aquilo está armazenado no perispírito. Teoricamente, é um idioma estranho ao médium. Então, no capítulo 13, no poema do amor, que começa assim, versículo 1, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. É um puxão de orelha para a gente aprender a amar. Porque ele está dizendo o quê? Sem amor, nada vale a pena. Nesse sentido, eu gosto muito de uma pregação do padre Fábio de Melo, que é um padre maduro espiritualmente. Você pode assistir as pregações e as palestras dele, que são muito boas. Ele fala em família, ele fala em paciência. Ele é bem maduro espiritualmente. Nós podemos confiar nele tranquilamente, gente. E ele fala o seguinte: só o amor vivifica. O resto, tudo nos mata aos pouquinhos. E eu gosto muito dessa colocação dele. É isso que o Paulo está dizendo. Nada vale a pena sem amor. Mas no versículo 8 ele faz uma colocação interessante. Ele faz assim: o amor nunca falha. Mas presta atenção agora. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, que é o médium que fala em outro idioma, quando mediunizado, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Esse é o versículo 8 do 13º capítulo da primeira epístola aos Coríntios. Gosto desse textinho. Ó. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Se houver amor, as profecias podem ser desfeitas. Que conclusão a gente pode chegar? Se nós tivéssemos amado do jeito que o Cristo nos ensinou, as profecias do Apocalipse não teriam se cumprido. Uhum. Que grandes estudiosos vêm estudando aí. As profecias são reveladas para não se cumprirem. Profecia não é uma coisa que vai acontecer. Profecia é Deus dizendo, se você continuar nesse caminho, o resultado vai ser esse. Então nós temos que enxergar a profecia como uma advertência. Muda o caminho. Olha o que o Paulo está dizendo. Mas havendo profecia, serão aniquiladas. Ou seja, toda aquela destruição que está profetizada no Apocalipse, podia não ter acontecido. Se houvesse o amor. Se houvesse amor. O amor cobre... Exatamente, Simão Pedro. Primeira epístola de Simão Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados. O que ele está dizendo para a gente? Se há 2000 anos atrás nós tivéssemos interiorizado o Evangelho, tudo o que aconteceu de João para cá, podia não ter acontecido. Porque Emmanuel vai falar para a gente no livro A Caminho da Luz que todos os fatos importantes depois da desencarnação de João Evangelista estão profetizados no Apocalipse. E num outro trecho ele vai dizer o seguinte: a maioria das profecias do Apocalipse já aconteceu. Nós já estamos no final do ciclo evolutivo, gente. O mundo de regeneração já está batendo aí na porta. É verdade. A maioria das profecias já aconteceu. Isso quebra uma escrita de longa data, essa teoria sua sobre as profecias, André. Porque a grande maioria das pessoas tem em conta que profecia é aquilo que vai acontecer. Não, muito pelo contrário. Principalmente as profecias, quando elas dão uma notícia ruim, se ela é para o futuro, eu posso mudar o meu caminho antes de acontecer o fato. É. Profecia é advertência. É mais ou menos assim, ó. Você vai para Severina amanhã à noite fazer uma palestra. Ó, chegando em Cajubi, tem buraco na estrada. Você vai passar lá em Cajubi, você vai passar devagar, não vai? Ué, profecia é isso. Profecia é como um pai dizendo o seguinte: filho, não sobe nessa árvore que você vai cair. Não, pai, eu não vou cair. Você vai cair. Não, pai, eu não caio. Daqui a pouco ele despenca de cima da árvore. Profecia é isso. Profecia é um pai amoroso dizendo: olha, do jeito que você tá indo, você vai se machucar. É isso que é profecia, gente. É para não se cumprir. É um puxão de orelha. Nesse caminho que vocês estão, a casa vai cair mais cedo ou mais tarde. E, por favor, André, repita aquilo que você falou, que eu achei interessantíssimo. Do amor... O amor encobre a multidão de pecados. Não, isso. Da profecia. Ah, tá aqui. É o versículo 8, né? Do capítulo 13, da 1 aos Coríntios. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Ou seja, está profetizado, mas se amar, pode não acontecer nada. Uhum. Aliás, podia, né? Porque isso aqui foi profetizado há quase 2000 anos atrás. Certo. E nós não amamos. Uhum. Nós decoramos o Evangelho, estamos falando muito bonito, pregando em praça pública, mas dentro de nós o Evangelho não entrou ainda. No nosso coração o Evangelho não... Nós ainda permanecemos refratários, exatamente, hein? Exatamente. Nós estamos falando muito bonito. Na verdade, ainda não temos a identidade com o Evangelho de Jesus. Na verdade, todo esse conhecimento só serviu para aflorar o nosso orgulho. A gente fala muito bonito, a gente prega muito bonito, mas na hora de fazer, de ter paciência com a família... De ter paciência, por exemplo, a gente que é professor, com os alunos, nada ainda. Na hora de amar, então, nem se fala. Exatamente, né? Tudo isso gira em torno do amor. Porque Jesus resume a lei de Deus ao amor. Isso você está falando de família. Exatamente. Né? Imagina a gente, amar a... Se a gente não tem paciência com a família. A humanidade de uma forma mais ampla. É interessante, né? Porque antes de ontem eu assisti o filme Nosso Lar e vi quando o governador de Nosso Lar fala para André Luiz: olha lá para fora, tudo isso é a minha família. Vocês lembram dessa parte do filme? Opa, governador do nosso lar fala para André Luiz: você está vendo a colônia? Tudo isso é a minha família. E quem está para fora dos muros da colônia também é a minha família. O que ele está falando para André Luiz? Nós temos que amar num contexto maior. Isso me lembra o quê? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai definir para a gente o que é isso. Família é espiritual. Uhum. Material não é família, é parentela. Uhum. Olha o que Emmanuel está falando no livro Caminho, Verdade e Vida. O que nós chamamos de família, fisicamente, não é família, é parentela. Família é o universo inteiro. É. E o nosso amor tem que ir se ampliando. Está muito restrito, está muito limitado. É porque fica muito restrito só o sangue, né, Dada? E a gente não tem paciência nem com o sangue, né? Nossa Senhora. Que dirá para levar para fora, né? Olha que interessante isso. A gente vai pegando os ganchos aí, vai lembrando daquilo que a gente vem estudando e vai encaixando. Vamos lá. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, justamente a primeira epístola escrita por Paulo, segundo a revelação de Emmanuel, né? No capítulo 4, versículo 4, Paulo escreve da seguinte forma: que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Deve estar todo mundo batendo cabeça. Por que eu quero vaso? Eu não sou planta. Olha o que o Emmanuel vai falar no livro Vinha de Luz. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. Olha como é que o Emmanuel facilita o entendimento. O que é vaso? O corpo físico. Nós estamos encarnados, gente. E ele continua: o homem comum, homem, ser humano, não é homem e mulher, não. O ser humano comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade. O que Emmanuel está dizendo? Quem está procurando doença somos nós mesmos. E aí vem aquela frase que a gente conhece bem, não existem doenças, existem doentes. Tudo nasce, né, do perispírito, das nossas imperfeições. Mas vamos continuar. O Emmanuel continua. Inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Vamos remeter de novo ao filme Nosso Lar. Quando André Luiz chega com o aparelho digestivo destruído e quando é revelado para ele que aquilo é suicídio inconsciente, ele não aceita. Ele não acredita. Não, eu não me matei. Nós estamos nos matando, sim, gente. Com alimentação desregrada, com estresse, com tabagismo, com bebida, com droga, com prática desregrada do sexo. Nós estamos nos matando, sim. Claro. Porque isso faz vibrar o perispírito numa frequência que abala a saúde do corpo físico. E atrai a doença. Atrai doença, atrai companhias espirituais naquela sintonia. Nós escolhemos as nossas companhias espirituais. Emmanuel continua. Aqui aparecem abusos da alimentação. Ele vai dar exemplo. Além, surgem excessos inconfessáveis. Esses são aqueles excessos que a gente comete, que a gente não quer que ninguém saiba. E se possível, a gente quer tirar do nosso psiquismo. Eu não gostaria nem de lembrar o que eu fiz, o que eu falei, a raiva que eu passei. Inconfessáveis. A gente não confessa nem para nós mesmos. É por isso que a gente tem mania de olhar erro dos outros. Que se olhar para dentro de nós, o que, que Jesus falou mesmo? Sepulcros. Brancos por fora, podres por dentro. Então a gente prefere olhar erro dos outros para não olhar para dentro de nós. Mais fácil, né? Mais fácil, mais cômodo. Emmanuel continua. A higiene, a temperança. Temperança é equilíbrio emocional. A medicina preventiva. Preventiva, não espera ficar doente, não, previne. A disciplina, lembra da recomendação do Emmanuel para o Chico? Disciplina, disciplina, disciplina e disciplina. Jamais deverão ser esquecidas. Cabe um gancho, né? O Emmanuel vai deixando esses ganchos, a gente vai pegando. A maioria de nós só tem disciplina quando a coisa está feia. Quando nós estamos cheios de problema, a gente abre o evangelho 3 vezes por dia, passa o dia de joelho rezando. A hora que clareia, a hora que alivia, esquece tudo. Ninguém mais abre um evangelho, ninguém apenas faz uma prece. Apenas uma curiosidade. Você está lendo a Epístola aos... É o capítulo, versículo 4, capítulo 4 da primeira Epístola aos Tessalonicenses. Então, muito bem. Nós estamos tendo um entendimento razoável graças aos ganchos do Emmanuel. Essa Epístola de Paulo aos telacenenses, como é que é o nome dele? Eles teriam entendimento dessas colocações aí, André? Alguns sim. Alguns sim, porque isso está dentro de uma forma de narrar que nós não entendemos hoje, por isso que o Emmanuel precisa facilitar. Mas eles entendiam. Estava dentro de um contexto que eles entendiam. É a linguagem, deles, costume que eles deles. Entendiam. Então eles porque entendiam. Nós estamos entendendo alguma coisa graças ao que você disse, as explicações de Emmanuel, a doutrina espírita, tá? Porque é complicado. Pesado. Muito complicado. É pesado. Só que nós temos que pensar o seguinte: as pessoas para quem o Paulo escreveu diretamente viviam na mesma região e na mesma época. Então eles conheciam o contexto, conheciam a linguagem, eles entendiam razoavelmente bem. Certo. E é interessante porque, olha, chegava a notícia na casa de oração. Chegou uma epístola de Paulo. Todo mundo queria fazer cópia. Cada um queria ter o seu pedacinho. Raramente se copiava a carta toda. Copiava de pedacinho. Raramente copiava a carta toda. Era um capítulo, era uma passagenzinha. E aí, se você, na hora de copiar, errasse o... sei lá, vai a última letra, não tinha errorex. E eles eram tradicionalistas a ponto de não aceitar a rasura. Você tinha que fazer de novo. Tudo. Tudo, da primeira à última letra. Extremamente tradicionalistas. Vamos encerrar aqui o comentário de Emmanuel, porque o tempo está passando. Tá. Emmanuel diz: a maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos. Olha isso, gente. Olha o puxão de orelha. A gente não se alimenta bem, a gente estraga o próprio corpo e espera um milagre para desfazer a bobagem que nós fizemos. E ficamos revoltados quando eles não acontecem. Não acontece, exatamente. E aí dizemos que Deus é culpado dessas coisas, né? Deus não foi bom comigo, eu como não é mereço que Deus, o que eu estou passando. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Exatamente. Causa revolta porque a gente não assume os erros. Exato. olvidando quer dizer esquecendo, que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. Ou seja, estraga o teu corpo nessa encarnação, é, e na próxima encarnação você vai nascer com um corpo limitado, uhum, e a culpa é exclusivamente nossa. Não podemos apontar o dedo para o senhor ninguém. Uhum. Culpa nossa, exclusivamente nossa, sem vírgula, sem ponto e vírgula, nós sem nada. Nós temos o nosso livre-arbítrio exatamente por isso, e para isso. E o corpo espiritual, aquele que o Paulo... O vaso. É. Né? Não, o vaso é o corpo físico, né? É. Ah, é. O corpo espiritual, aquele ou que foi celeste, narrado pelo Paulo, né? Lá, isso. No capítulo 15 da primeira aos Coríntios. O que nós estragamos é o vaso. É o corpo físico. Ele vai refletir no corpo no espiritual. Corpo isso. Espiritual. Uhum. E o corpo perispiritual, ou corpo espiritual, ou perispírito, ele registra. Ele registra tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos. Não escapa nada. E aí, né, na próxima encarnação, a própria vibração vai fazer mal ao corpo físico. André, a gente ficaria aqui horas papeando com você a respeito, principalmente desses assuntos interessantíssimos. Paulo, muito, né? Muito. Figura lendária, maravilhosa, lendária, né? Notável, né? Então, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando, nós estamos chegando ao final do programa. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, os seus agradecimentos aos nossos ouvintes. É, só agradecer mesmo a vocês da Associação Espírita Mateus, que sempre nos recebem com tanto carinho e, mais do que isso, nos dão a oportunidade de trabalhar, né? Não tem forma melhor de resgatar justamente essas dívidas, né? Essas bobagens que nós fizemos em encarnações passadas e até nessa encarnação, antes de conhecer a doutrina espírita. Não tem forma melhor de resgatar isso do que trabalhando no bem. Então a gente vem com muito carinho, espera poder voltar, agradece a oportunidade, agradece a todos que estão em casa e nos ouvindo, e desejamos aí um final de ano cheio de paz, porque a gente não volta mais para Ouro Peso nesse finalzinho de ano. Desejar um Natal de muita paz, de muita reflexão, porque senão a gente vai pegar o Natal, que é o nascimento de um miserável, materialmente falando, né? Financeiramente falando. Nós estamos comemorando o nascimento de um pobre com um banquete. Nosso Natal é pagão, gente. É. Com banquete e com distribuição de presentes. Jesus não tinha nada disso. Nosso Natal é meio pagão. Então que a gente deixe de fazer essas extravagâncias e que a gente reflita mais. E o ano novo, ele só vai ser um ano novo, uma vida nova, se houver a reforma íntima. Se não, é só uma virada de calendário, não vai resolver nada. Só muda a data. Exatamente. Então, muito obrigado por poder estar aqui. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Vamos à programação da Casa Espírita. Hoje, às 20 horas, palestra com o nosso ilustre convidado aqui, André Luiz Sobreiro, de Severínia. E o programa Transição, apresentado pela Rede TV, no próximo domingo, às 16 horas e 15 minutos, o entrevistado será Divaldo Franco, falando sobre a evolução espiritual do homem. Vamos ao sorteio da tarde, Wanda. Uhum. Vamos lá, Sérgio. O livro Esculpindo o Próprio Destino, quem leva é Josefa. E o DVD Crianças Índigo saiu para Davi. Olha, meu marido. Que parabéns a parabéns todos. Parabéns a todos os ganhadores. Os ganhadores, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade da caridade, segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. André, nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa, pela sua maneira de explanar tão claramente, tão assim profunda, e continuamos contando com você no próximo ano. Muito obrigada, André. Que a paz do Divino Mestre nos envolva a todos, negros, brancos, amarelos, vermelhos, velhos, jovens, crianças, doentes, sadios, que a luz do Divino Mestre envolva todos, todos do universo, e que neste dia possamos nos congraçar, levando alegria aos que convivem conosco, e que sejamos o semeador das sementes da paz e da harmonia. Tenham uma semana repleta de amor, de reflexão e de perdão. Obrigada a todos pela companhia e até a próxima terça-feira às 13 horas. Fiquem com Deus. Momento Espírita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Livrai-nos de todos.